no ar. 616 Cast. Então, estamos aqui começando agora o nosso primeiro ensaio desse podcast. Talvez fosse interessante, já que a gente quer dar uma geral, não só sobre a Marvel, mas sobre o nosso trabalho realmente, talvez nesses últimos tempos. Então a gente teve a sorte que quando o site começou, ele está trabalhando justamente com uns reviews que a gente fez da Guerra Secreta. Tinha acabado de acontecer a Dinastia M, e todas essas maxi séries a gente viu que alguma parte dela caía justamente em se envolver na série de agora, na maxi série de agora, que é a Invasão Secreta. Então, o que você acha? Fala aí um pouco de trabalhar essas maxi séries. Fala agora aí, Léo. Bem legal a ideia. Desde Dinastia M, Guerra Secreta, Hulk, Guerra Civil, as coisas todas. Então tá, você acha que ficou ok? Pode ser, pode ser. Então tá. Dessas aí, inevitavelmente, Guerra Civil, acho que foi a que mais marcou, né? A importância dela vai até hoje. Ed, e aí, fala aí dessa ideia. O que é que você colocaria mais nessa ideia que eu propus aí? Eu não sou muito fã, assim, desses eventos anuais, né? Como se meio que fosse uma obrigação de ter sempre um evento anual e tal. Uhum. Mas o legal desses eventos aí é que, pelo menos, né, eles não são tão gratuitos assim, né? Um tem uma importância e desemboca no outro. Por exemplo, a queda, que foi antes da Dinastia M até, né? A queda serviu pra desestabilizar os Vingadores, e aí já trouxe o Vingadores novos, como o Wolverine, o Aranha, o Luke Cage, né? Principalmente. A Guerra Civil, que serviu pra... A Guerra Civil, eu gostei mais da Guerra Civil do que das consequências dela, que eu não vi muito, eu senti um pouco falta da questão do registro mesmo, né? Depois da Guerra Civil. Exato. Pareceu que não fez tanta diferença, assim, o registro. Rolou negligente. Faltou um pouco isso aí. Só fez meio final dos novos Vingadores, que eram os fãs da lei, mas... Geralmente não teve diferença nenhuma. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando um evento é planejado, né, ele deve ter sido direcionado em reuniões em cima de reuniões, pelo que se eu não me engano, né? Até o Whedon, que eu não sei se pronuncia, Joss Whedon, né, escritor de Surpreendentes X-Men, ele na verdade até foi chamado para fazer sugestões. Ele é a pessoa que estava mais fora da revista dele, era a mais ausente, na verdade, relacionada à Guerra Civil. Mas ele também foi chamado para reuniões e, se eu não me engano, foi ele que sugeriu, entre outras coisas, que o Capitão fosse morto. No final da Guerra Civil, se eu não me engano, foi uma sugestão dele. Isso tá para ser confirmado ainda, eu vou procurar por aí. Mas, na verdade, o que acontece é isso. Então, eles têm esse planejamento, as sagas tendem a ser melhores do que o que vem depois. Que aí cada autor ganha sua liberdade e talvez, na verdade, a história... Go, Web, go! Quem não está gostando tanto da Invasão Secreta, aí eu acho que o inverso aconteceu justamente com ela. Ela talvez, digamos assim, tivesse um pré-planejamento muito bom, todo mundo esperava muita coisa dela, o erro talvez tenha sido ela durar demais, na minha opinião, e aí a consequência dela, eu vou ficar calado. O espelhinho que eu sei, eu achei interessante, mas não falo não. Mas eu penso assim, eu não entendo por que foi um grande planejamento. Agora, depois, a gente voltando, a gente vê a... Esqueci agora o nome daquela agente da SHIELD que tem poder de tremer o chão. Esqueci o nome dela agora. A Tremor, não, como é o nome dela? Tremor, alguma coisa assim. Ela, então, tipo, ela aparece lendo um livro sobre invasão alienígena. Eu peguei então, isso aqui. Eu vi um planejamento muito grande, mas parece que na hora de executar o planejamento... que nem eu tava conversando com o Felga, né? Que o Bendis que escreveu, tá escrevendo a Mini, que tá muito fraca, na minha opinião, é o mesmo Bendis que tá escrevendo histórias ótimas na revista dos Vingadores, a história da Mulher-Aranha lá, as histórias do Fury, que foram muito boas, né? Eu não sei, não entendo muito bem isso. A Mini, ela funciona como aqueles arcos que o Bendis faz, assim, que um dia se passa em 6 meses. Então, como a dinâmica do evento, isso fica meio estranho, fica um pouco cansativo, fica um pouco estranho, assim, de você não saber meio que onde é que você tá, sabe? Acho que acontece um pouco assim. Então, acho que a Guerra Civil era muito dinâmico, extremamente dinâmico. Acho que esse esquema desse arco mais longo e arrastado fica um pouco estranho como sendo a Mini principal. Eu acho que o problema é esse. Tem esse problema de, na verdade, é o seguinte... Uma é que é um evento de 8 meses que, na verdade, passou-se horas acontecendo. E o outro é o seguinte, o Bendis, na verdade, tá pegando. Olha a tarefa que ele tem, na verdade. É pegar uma série e que você nitidamente vê que eles querem vender mais revistas. Então eles não deixam de pincelar vários pontos em cada outra das revistas, assim, pra continuar a entender isso aqui, leia a Pantera Negra. Pra continuar entendendo isso aqui, leia Miss Marvel, leia Poderosos Vingadores, e por aí vai. Então, na verdade, ficou fragmentado. Não foi, na verdade, e é que tá. Como não tem um contexto político pra você fazer pensar, era uma saga simplesmente de ação, e que ela se divide em várias outras revistas, na verdade, pra você entender o contexto, ela se perde, porque quando a Guerra Civil tinha isso. Quadro a quadro, você tinha que pensar, olha, a posição de um fulano desse, e o outro defende isso. E a grande ação da Guerra Civil, na verdade, só foi acontecer lá no final. Agora, tem um outro detalhe que eu tava discutindo com o João. Eu vou jogar minha ideia aqui. A grande história que a Guerra que seria um bom final, ou que seria uma boa trama pra a Invasão Secreta, ela se perdeu num tie-in que quase passou desapercebido. A proposta toda daqueles Skrulls invadindo a Terra se baseia numa profecia que a Verhang que previu, com outros Skrulls supostamente extremistas e por aí vai. E é que tá, por um bom tempo a gente achava que, na verdade, quem poderia mexer ou causar um problema, digamos assim, discordância dos Skrulls era o Dorek, né, que é o Rooklyn. Então, na verdade, um contexto que poderia ter sido muito bem abordado é colocar esse questionamento. E ele praticamente se perdeu. Então, eu achei incrível como eu só percebi isso agora. Assim, uma história que poderia ter se movido tão boa quanto a Guerra Skrull original, que justamente mexe com o Capitão Marvel, mexe com toda essa de relações, né? E que repercutia, afinal, muito mais, deixaram passar. Ele é o herdeiro, né, do trono. Né? Muito aproveitado ele. Ele deveria fazer uma diferença muito maior no conflito. Exatamente, ele é o herdeiro. A participação dele ficou jogada aqui, por exemplo, no Brasil, no Invasão Secreta Especial 3, que talvez muita gente nem compre. Pronto, ninguém não vai fazer falta. Go, Web, go! Eu não decepcionei um pouco com essa Capitão Marvel, assim. Eu não cheguei a dar Thunderbolt direito ainda, mas aquela mini dele foi muito, muito boa. E eu achei que ele meio que se perdeu depois, só se juntou em invasão. Assim. Eu esperava uma coisa diferente, eu esperava que ele fosse se lascar. E que ele fosse assumir um lado dos heróis mesmo, sendo um Skrull assumido, mas estando contra os Skrulls. Um pouco ele se juntou em invasão, achei um pouco estranho, não entendi muito bem ainda. Não sei se isso vai ser explicado melhor em Thunderbolt, mas eu acho que não gostei muito não, fiquei um pouco decepcionado com isso. Não, na verdade, assim, perdeu-se muito, na verdade. A minissérie, concordo com o Léo, ela é muito boa, né? Foi fantástico. E aí, na verdade, o que acontece? Ele se perde, assim, nos Thunderbolts, lá no cantinho, e aí depois, quem já leu, né? Desculpa se o Léo não comprou a revista, mas ele simplesmente se acaba do nada agora em Invasão Secreta 6, a história de um personagem que realmente não deveria continuar vivo. Eu me lembro que o Ed ficou muito irritado com essa ressurreição. Não, e eu falei, Ed, essa calma. Essa minissérie do Capitão Marvel, que vale a pena. Ela foi, como o pessoal fala, foi um plot twist, assim. Que você tava esperando que era aquele velho clichê de do cara viajou no tempo e ressuscitou e não ressuscitou, né? Aquele paradoxo temporal, né? Além de ser uma ressurreição, era um paradoxo temporal. Era merda completa, assim. Clichê do clichê. E aí chega no final, ele dá uma virada na trama espetacular bota um personagem com potencial gigante no universo Marvel, né? Acho que eu lembro que o Ed comparou isso na comunidade, que foi mesmo uma coisa parecida com o do Marvel original, que ele era um Kree que se virou contra o Império pra defender a Terra. E esse cara, no caso, é a mesma coisa. Ele era um Skrull que se virou contra o Império por coisa que ele acreditava. Isso é saudade. Por mim, sinceramente, podiam até manter ele vivo pra sempre. Ficava ele como um herói diferente, sendo Skrull, não sendo o mesmo cara. E deixava ele como um personagem fixo da Marvel, um dos grandes heróis. Que ele tinha potencial pra ele. Essas ideias a gente tá prestando aqui, eu provavelmente vou ter que repeti-las quando a gente for falar um pouco do final da Invasão Secreta. Basicamente, eu tô vendo o seguinte, que pra testar nosso podcast, assim, se a gente começar a falar, a gente talvez, assim, não direcione um tema. A coisa vai puxando pra outra. É justamente que a Marvel faz, o que o Ed falou aí no começo. Uma saga vai levando a outra, a gente começou a falar do geral, já tá caindo aqui, volta pra Guerra Skrull, e é assim que tem sido feito. Esse é um trabalho que o Bendis faz. Só peca um pouquinho, porque ele tem essa mania de discordar de tudo que foi feito na década de 90. Ele parece que ele tem aquela mania de achar que foi feito na década de 90, pra mim não conta. E tem aqueles personagens que são os favoritos dele, né? E aí ele aumenta mais do que deveria, mas a gente perdoa. É. Então, praticamente, o Bendis cairia, colocaria ele fora da jogada. E ele mata o carrinho. Aquela morte do Cassino. Aquela morte que a gente ficou recado, né? Nos 90. Go, Web, go! Uma prova de que não vale a pena renegar anos 90, nem renegar coisas ruins, são essas sagas mutantes de agora, né? Que estão pegando personagens que eram meio ferrados, tipo Cable mesmo, que é polêmico, que foi olhado pelo Life. Cable ferrado. Desculpa. Apita essa esse negócio. Claro que eu já comecei a falar a palavra aqui. Mas claro assim, Léo, tudo bem, eu entendo. E outra coisa, acho que o Cable veio no final da década de 80. Oficialmente nos Estados Unidos, eu não sei. É, o Ed talvez saiba mais. Ou se ele não tem ideia da precisão da data lá fora. A primeira aparição acho que, do Cable aqui foi em F62. Foi publicada em novembro de 93. 93. A gente tinha uma diferença de 5 anos naquela época. Então provavelmente ele é de 1980. É, a primeira saga que ele apareceu, acho que foi em Novos Mutantes. O exemplo foi ruim, mas o que eu quis dizer era mais assim, de pegar personagens que poderiam estar... Não, você tá querendo sacanear no primeiro podcast teste. Não é isso. Aí aqui eu começo a falar, eu já me irritei, e eu vou até pegar outra cerveja, um minutinho só. Assim, personagens que estão estigmatizados como ruins, ou como de uma época ruim, que eles pegam e estão fazendo coisa muito boa. Um exemplo como... Estigmatizado como ruim é um... Mas sim, sofrendo muito preconceito. Voltando à história. Bishop eu achei muito. Tá bom, vamos falar o que eu tava falando. Por exemplo, o exemplo melhor que eu pensei: a fase do Peter Milligan no X-Men, todo mundo odeia, é uma merda. Aí o Kyle e o Yost pegaram a Rainha Leprosa e estão usando, e ficou legal. Isso que eu quero dizer: eles podem pegar épocas ruins, personagens ruins e fazer coisas legais com isso. Não precisa renegar nada, entendeu? Não, isso é, o Michael Carey já tinha feito isso, né? Que assim, tem aqueles caras que tem a mania de xingar o que o Carey fez. Aí o Carey, o que é que ele fez sanamente? Tudo bem, vamos pegar um único personagem, personagem mais clássico, vamos ver o que é que eu sei fazer, como é que eu trabalho. Aí tá aí, mandou o Brubaker aí, que sabe escrever muito bem os personagens solitários, mas não teve sorte nenhuma com os mutantes. Oh, equipe tá horrível. É. E aí fez a melhor revista que atualmente está sendo publicada, como falou o Ed. E que aí você, na maracutaia, né, Léo, pegou de mim. É, pois é. Aí cheguei lá e perguntei. Mas assim, tudo bem, eu deixo porque eu realmente tô tão sem tempo, que aí eu prefiro que a pessoa faça com carinho, assim, com boa vontade, né? Uhum. Pois eu faço até com detalhe demais, às vezes, eu acho. É muito importante, assim, é muito detalhado e eu quebro a cabeça mesmo fazendo pra ficar bem... Não, é uma revista que merece, na verdade. Outra revista, que, assim, no Brasil não foi muito aproveitada, vamos colocar aqui na justiça aqui, é a escrita pelo Daniel Way, né, que é o Wolverine Origins. Origins? Se você pegar Wolverine Origins original, no final da revista... Ele coloca um quadrinho e ele fala, página tal, essa referência eu tirei originalmente da revista tal. Essa parte que o Dente de Sabre fala isso, eu tirei disso aqui. Essa parte eu tirei disso. Essa parte disso. Então assim, o Daniel Way, ele é muito preciso, ele estuda, ele sabe o que ele está fazendo. Ele, pra mim, é o melhor escritor de Wolverine depois do Larry Hama. Go, Web, go! Que é isso? Quem você está convocando, Ed? O Felga, essa hora da noite, ele deve estar embriagado com o capacete do Capitão América, falando aquela historinha que ele sempre fala. Tá pra aquele lugar, tá? veja só, Felga. É o seguinte, nós, neste momento, estamos testando o nosso podcast. Então, o que é que eu sugeri? Por enquanto, não tem um tema específico. Só que na primeira versão que vai acontecer, que deve ocorrer antes da final da Invasão Secreta, eu pensei em a gente falar o seguinte, que o nosso trabalho, desde que começou o site, que justamente coincide com o começo das Max Series. Então, por exemplo, quando a gente começou mesmo com o site, o Ed trabalhou um pouco com Guerra Secreta, falou da transição daquele momento, e a gente tinha acabado de ocorrer a Dinastia M, aí logo depois veio a Guerra Civil, né, um ano depois, e a gente começou a trabalhar com isso aí. Então eu acho que é o seguinte, nosso site começou a trabalhar justamente com a mudança da Marvel, que antigamente tinha uma política, no comecinho da fase do Quesada, de manter as revistas meio isoladas, e tudo mudou quando voltou as Max Series. Então eu pensei a gente dar uma geral dessa mudança, comentando um pouco até os dias de hoje. E o que é que isso levou à invasão secreta? O que é que você achou? Uma parte interessante, até pra mostrar pra, vamos dizer assim, toda, desde a dinastia M até a invasão secreta, que começou todas essas mudanças, né? Aliás, desde antes até, né? É, então, aí o que aconteceria? Eu escolheria um tempo pra gente distinguir a importância, o que foi bom, o que foi de ruim, o que marcou, né? E a gente pode até comentar mais ou menos com o que é que o nosso site trabalhou nessa época. Lembra que a gente fez um trabalho com isso, explicou isso, papapá, papapá. E aí a gente vai chegando, digamos assim, a nossa invasão secreta antes dela acabar. Na verdade é o seguinte, vamos ver como é que ficou isso aqui. O Ed daqui a pouco vai dar um pipi nessa história aí, né? E a gente vai ver como é que ficou a gravação do áudio. Se ficar ruim, a gente tenta trabalhar o microfone de quem for. Por enquanto, assim, eu acho que o Felga tá com a voz boa, acho que só a diferençazinha que às vezes a voz vai e vem, mas eu acho que é a posição do microfone. E o Léo acho que ficou legal. Bom, acertou. Ou pode ser, Léo? Pode ser. Pode ser, né? Começou a falar mal do Cable. O cara quer provocar o coveiro, né? Impressionante. Não, é assim, pessoal quer que eu fique bêbado hoje, logo. Aí acaba falando mal do Cable. É. Tá bom, Léo, eu vou perdoar você na minha próxima ida a São Gonçalo. Você já sabe que... Eu nem usar o exemplo do Cable, eu também. Go Web Go! Sobre a Origins. Eu sempre achei que... Antes de eu ler, eu sempre achei que a Origins era muito bom. Eu tinha lido nos artigos, sempre achei muito interessante. Mas eu peguei essa última edição, Wolverine, a primeira vez que eu comprei, eu li só essa última edição, isolada, eu achei muito ruim. Eu achei muito estranho, achei meio... Os desenhos eram horríveis. A última edição é a que... Termina com Bacon sem memória. Essa edição foi uma baita de um tapa-buraco, vamos ser sincero, pra, digamos assim, a saída do Steve Dillon, não é isso? O Felga que conhece essa figura. O Felga é o fã número um do justiceiro da B16, né? O Steve Dillon é o desenhista, não é isso, Felga? Isso, é o principal parceiro do Ennis em vários projetos. Preacher, né? Justiceiro, por aí vai. E aí vai entrar o São Mike Deodato, né? Ele vai desenhar essas revistas no arco que une Wolverine Origins com Legacy. Chamado Pecados Originais, ou alguma coisa desse tipo. É, que é o próximo. Então. Isso, começa... Por isso que tava naquele corre-corre do Legacy, né? Revista dupla pra lá e pra cá. Que até hoje eu não sei se vai ser publicado em X-Men ou Wolverine. Eu já perdi a ideia, não sei pra onde vai essa revista. Eu ainda não li essa última, mas na próxima edição, o quadrinho tá uma fotinha na X-Men do Daken lá. Eu acho que vai ser em X-Men, ou nas duas, não sei. A Panini manteve esse mistério até hoje, né? Na verdade, a gente tá torcendo pra ter uma ideia no próximo checklist, que se ficar em dúvida, a gente espera a revista sair. aquela foto que... aquele desenho que saiu da capa, que parece que vamos dizer assim, o Day, que é o próximo arco, o Wolverine, então... É, eu tô vendo aqui, acho que eu não olhei, Como assim? Não dei bola, mas agora que eu tô vendo, é uma imagem com sinistro, o Shaw e o Day. É sinistro. Eu não tinha visto, cara. Olha só, pô, legal, hein? Ou não, né? Peraí, Ed, você não viu isso? É porque o na próxima edição ele anda tão spoilerento que eu ando evitando. Eu nem vi isso, já vi, não. Go Web, go! Fala, Saladino, então, rapaz. Saladino. Ele deu entrevista pra gente, não pode falar disso. Ó, não fala que o homem é bom. É, ainda mais eu. Foi entrevistado pela gente. Na verdade, o que diabos aconteceu com o Paulo França que ninguém sabe o que aconteceu? Metade da revista foi embora, metade editada por ele, ninguém fala nada. Sabe um erro da Panini? Vou ser sincero. Talvez seja assim... talvez ordens de cima, né? Mas o que, que a Marvel ganhou que a DC perdeu? Ela, digamos assim, mostrou a cara de quem trabalha na Marvel. É muito mais fácil você conhecer quem é os bastidores da Marvel, conhecer os editores, o editor-chefe, além disso. Então, assim, quem acompanha os quadros americanos fica simpático, fica sentindo mais próximo dos editores. Eles investem nisso. Uhum. A Panini, na verdade, assim, querendo ou não, o leitor quer se identificar com alguém. No caso do Brasil, por que que a gente... E o pessoal, poxa, falei com o Coveiro. Eita, o Ed vai dar um beijo na careca do Ed, essas coisas todinhas. Por que acontece? Tá bom, sei. Lembra, Ed, quando fizeram isso? Mesmo? É o Capitão Palma, foi lá. Aí deu um beijinho. Aconteceu, mesmo. Ô, louco, eu não fiquei sabendo dessa, não. É, por que acontece isso? O leitor quer se identificar. E a Panini peca nesse negócio. Eu não sei se é uma ordem em cima, já que, digamos assim, aquela visão, né? É a Mitos, na verdade. Não sei se ela tem esse digamos assim, essa trava pela empresa estrangeira, essa empresa interna. Uhum. Mas antigamente, era tanto os dois editores lá que eram da Marvel, o nome vai me faltar agora. depois eu pego isso. Mas os dois viviam brincando de aparecer na revista Mulher Hulk, ou fazer piada na sessão de carta News, eles eram muito mais próximos. Uhum, e às vezes peca isso. Quando eu fui finalmente achar o Saladino muito mais simpático, foi na própria Fast Comics e depois na própria comunidade. Uhum. Às vezes falta isso. Na época do Lopes, eu lembro que eu sentia essa proximidade. Eu achava o Lopes simpático nas cartas. Peraí. O Lopes era simpático, nem a porrada. Mas é o seguinte, ele era próximo, porque assim, ele vazia o tipo o Chuck Norris carrancudo e todo mundo achava engraçado e ele tava lá presente na comunidade. Simpático não, na comunidade. Simpático. Não, eu não preciso. Mas ele é participante. Isso é não, verdade. Não era na comunidade, no gibi mesmo. Na comunidade eu não participava na época, no gibi mesmo. Isso em 2002, quando saiu, sabe? Eu achava que ele uma pessoa, ele passava a imagem de ser um. Assim, uma proximidade mesmo com o editor. Eu sentia familiar com o Flávio Lopes, sabe? Eu li ele ali e eu sentia uma coisa familiar. Eu já aprendi quem era ele, quem era o nome dele. Eu já senti familiar com isso, eu gostava do jeito que ele falava, essas coisas. Eu acho que, por isso que eu falo assim, a falta de existir pessoas assim no próprio editorial de lá é que faz às vezes a gente se chamar muita atenção com o pouco que a gente faz. É feito lá o Léo, né? O Léo saiu no parque lá do Trianon no MASP lá, o pessoal olha assim, olha o Léo voando por ali e tal, dando tchau pra Léo. O Léo, quando veio pra cá, teve uma comitiva do Anel lá, tinha de mortos indo, aquele terceiro filme do Senhor dos Anéis, que os mortos giram lá do negócio. Apareceu todo mundo ali. Go, Web, go! Ed, como é que você acha que tá essa gravação aí? Tá em quanto tempo? Eu nem sei, deixa eu ver. Ed, eu falei pra você cortar em 6 minutos e 16, Ed. Lá vem você falhando mais uma vez. 16. Então vamos ter que falar até 6 horas e 16 minutos. O Felga, eu tô animado com o negócio do Skype, que ele baixou e criou uma conta em segundos aqui. Tá. Mas eu acho que foi ok. Eu quero só ver, sentir as vozes, e aí depois vai ter o segundo trabalho do Ed, que vai ser ele fazer uns testes de edição. Na verdade, a gente tá pensando uma coisa assim bem drástica que eu vou comunicar agora. Assim, a pessoa se ofereceu de grátis, né? Já que ele tem esse dom musical, de fazer uma entrada pro podcast, né? Então, o Felga, que é músico, já 16 anos de carreira, né, Felga? Aí ele parece que quer gravar uma trilha sonora, todos os direitos autorais vai pro site, lógico, ele não vai cobrar nada, e ele vai fazer uma entrada pra justamente o podcast. Ei, Felga? Ficou mudo ele. Quem? Ei, Felga, é isso? Hein? Como? A conexão tá ruim, hein? Olha isso. Tá achando agora? É legal ter uma abertura característica mesmo. Até facilita pra edição, né? Não colocar uma abertura diferente. Tem umas aqui. Toda aí. Até colocar uma fixa. É verdade. Sabe uma coisa que eu tava pensando da gente fazer hoje, que é bem bacana? Um podcast que eu ouvi recentemente, que os caras gravaram, todo mundo tava participando, eles colocaram a última season finale de Lost, né? E eles foram comentando o episódio e assistindo ao mesmo, todo mundo junto, né? Então pra você acompanhar o podcast direito, você tinha que colocar também o episódio e ouvindo os caras, né? Como se fosse um comentário de DVD, né? Eu pensei... Entendi. Mas então, tinha som? No podcast deles, dava pra ouvir o episódio no fundo, né? Então assim, como você tava assistindo o episódio, meio que, sabe, casava, né, o negócio. Entendi. Então o que eu pensei de fazer? Mais pra frente, a gente fazer isso, por exemplo, com o Homem de Ferro, né? Entendi. Quando estiver chegando o Homem de Ferro 2, e faz um Homem de Ferro comentado, como se fosse um aquecimento pro filme, né, o 2. De abertura, a gente, por enquanto, talvez assim, enquanto o Felga, assim, tá colocando a massa cinzenta dele pra fazer todo um arranjo metal, assim, pancada, bom... É, Felga. Tá falando sério mesmo? Então a gente pode botar umas músicas paralelas assim, vai. Começa cada uma diferente. Depois diz, olha, estamos com uma abertura oficial. Graças a Rafael Felga. Tem algum nome no meu, Felga? Não, né? Leão Câmara, tá aqui. Rafael Felga, basta. Rafael Câmara Felga. É parente do Felga. Tu tem Leão, Felga? Eu tenho. Felga, tu é até passado velho já, bem que eu achei que você tinha um problema na cabeça feito eu. Ô louco, a família chega até antecedências milenários. Ô louco. Vai que eu estou em um parentesco com o seu tataravô, olha lá. Ó, só pra ter uma ideia, já que vocês querem música, não sei se vai chegar aí, ver se vocês reconhecem. Não é exatamente a mesma coisa, mas isso aqui, ó. Legal. Como e aí, não, reconhecem? Não. Marcha Imperial. Isso é em flauta, né? É a Marcha Imperial em flauta. Eu acho que assim, tem variações que a gente pode achar, porque agora a porcaria do YouTube, eu não sei quantos mais, tem a frescura que a Warner não pode isso, isso aqui não pode isso, e por aí vai. Então a ideia também da gente vai ser no futuro avançar um pouco mais e fazer também uns vídeos. Que agora eu tô pegando mais a manha. Tinha uns vídeos meio travados aí do Ed mexendo no cano do Stormtrooper, né? Lá na feira. Isso é um vídeo também secreto. Faz dois anos que eu tô tentando divulgar isso aí, mas de alguma maneira tem uma trava. Vocês não sabiam disso? Alguma coisa. Não, acho que fazia um pano. O Stormtrooper tinha um cano atrás. E aí o Ed percebeu isso. E aí eu fui perguntar o que era o cano. Então ficou a feira todinha do Star Wars eu querendo saber o que era o cano atrás do Stormtrooper. Isso soa tão mal. Mas aconteceu. Mas essa musiquinha tem a ver com o que? Eu tô meio perdidinho. Às vezes a gente tem um tema, só que fica aquele tema meio antigo, sabe? Aquelas porcarias assim mal gravadas, né? Uma versão alterada, mas mais elaboradazinha, fica melhor. Eu passei vários pro Ed dessas duas coisas, assim, são engraçadas. Com certeza. Mas eu passei umas melhorzinhas. Tipo, eu peguei uma legal que é aquele tema do piano do Hulk, sabe? Aquela música instrumental. O legal que tem é uma do Tony Stark. Stark, tira a onda. É, eu tenho do Thor, do Barra Limpa, Thor. Onde o arco-íris é fonte, onde vivem os imortais, o trovão é teu guarda-voz, o Barra Limpa é a vitória. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.